A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabe que a adolescência, principalmente para um menino, é uma época de espinhas na cara e autoafirmação, pois para esconder todas as nossas dúvidas e fragilidades, ficávamos ali tentando provar para o mundo que não éramos aqueles merdinhas que aparentávamos ser. E para isso a gente usava os brucutus do cinema, né, numa tentativa de moldar o nosso caráter, fazendo-nos passar por fortes, quando realmente éramos uns cagalhões. Mas você, Walter, se inspirou em algum brucutu do cinema? Mas eles não contavam com John McClane. Ele é a única Bruce Willis, no Duro de Matar. Ah, com certeza. O musculoso e inexpressível Stallone no Rambo e no Rock. É, como eu já disse, eu tinha um mullet graças ao Rambo, né? E tinha uma faixa vermelha que eu gostava de amarrar. Inclusive, comprei uma faca, aquela meio faca guinço do Rambo. É verdade, você falou. Também teve o Arnold Schwarzenegger, né? Que atuava como um cone de trânsito na saga da família Connor, né? Ali no Exterminador do Futuro. O Chuck Norris, que falavam... É, que ele engravidava uma mulher só dizendo bom dia, olha só, de tão machão que ele era. Atuou também na maravilhosa e ordinária franquia Braddock, lembra? Verdade. Super Comando. Eu sempre quis fazer Braddock, o super cachorro, mas nunca deu certo. E engraçado que olhando, né, hoje, né, nós sabemos que era assim uma tragédia, né, em quesito de atuação. Mas todos eles traziam tanta testosterona que hoje nós devemos um testículo a todos os brucutus da época. É, inclusive, seguindo essa mesma linha, o Anderson Silva, o Spider, também tá lançando filme aí e tal, né? É verdade. Você vê como há muito tempo os brucutus estão aí em corações e mentes dos cinéfilos. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Possivelmente o mais conhecido dos brucutus foi realmente o Sylvester Stallone, ou simplesmente Sly, como é também conhecido. O cara que era tão truculento que no parto dele, ele decidiu ficaria dentro da mãe e a equipe de açougueiros de um hospital em Nova York. Será que era SUS? Era o SUS dos nova-iorquinos. Bem possível, tiveram que usar dois fórceps para arrancar o pequeno Sly das entranhas da mãe. Manobra esta que lesionou um nervo, causando uma paralisia no lábio, na língua e no queixo do Sly. Acho que ele tem a cara meio derrubada. Ah, é por isso que a gente não entende também muito o que ele fala. Adrian! Eu achava que aquilo era porrada, mas não, cara, já é do nascimento. Do I said, no, he kept asking, yeah, and Joey said, yeah, and I went to get a couple beers, and the box is wired, and he opened up the box, fucking blew his body all over the place. Cara, isso deve ter sido legendado para os americanos, porque simplesmente não dá para entender o que esse cara fala. Parece que ele tá com a boca cheia de recheio quente daquela torta de maçã do McDonald's, saca? Parece que tem um ímã no céu da sua boca, que você põe aquela porra daquele recheio quente na boca e ele já gruda direto ali no céu. Tá escrito na embalagem, né? Cuidado, Heleno Caliente. Exato. Falando em Rambo, acho que todo mundo lembra do comercial da botinha do Rambo. Lembra? Sim. Que tinha um garotinho. Krausebeck, sobe o áudio aí, por favor. Olha aqui, Rambo, forte Rambo. Ele é forte, ele tem que dar uma fita que nem esta aqui. Isso é coisa... Agora pasme, o garoto protagonista desse comercial tão famoso ali nos anos 80 é ouvinte do Agente em 86. Tá brincando. Sério, e estudou comigo na faculdade. Meu brother Matheus Moraes, e eu vou contar uma história aqui, né, que ele não sabia e hoje vai saber. Certa vez rolou uma festa, né, com a galera da facul, e eu fui. Uhum. E o Matheus, todos conhecem muito bem aí da televisão, cresceu, né? E virou um adulto que, diríamos assim, gostava muito de tomar uns drinks. Tá. Né? E ele era famoso pela resistência ao álcool ali naquela época da faculdade. Aí nessa festa, resolveram fazer um vira-vira de hi-fi com umas 15 pessoas. Mas era um hi-fi mequetrefe, saca? Não era com suco de laranja e vodka, era Fanta e vodka. Crush. Exato. E insistiram pra eu entrar. Aí, né, acabei entrando. Só que, como eu me liguei, né, que eu não iria aguentar as inúmeras baterias, né, de eliminando os candidatos. E a condição de eliminação era o vômito. Nossa, parava quando vomitasse, né? O que acontecia entre uma bateria e outra? Tinha ali uns 15 minutos para descanso, para se recuperar. O que eu fazia? Eu preparava, disfarçado, um copo de Fanta pura. Tá. Era mais ou menos, no copo de plástico, era mais ou menos da mesma cor do Hi-Fi do Inferno. E deixava ali disfarçado, ali escondidinho no meio dos copos. Aí, quando a etapa se iniciava, me dava o copo do Hi-Fi. Só que eu trocava pelo copo de Fanta. E aí todo mundo tá bêbado, todo já também tava... ninguém percebe, né? Exatamente, cara? E ninguém percebeu. Os concorrentes foram ali se eliminando naquele mar de vômito, né? E acabou ficando quem? Eu e o Matheus. Você e o Rambo. Exatamente, no final. Exatamente. E ele já tava... Você era o Braddock. Que final que emocionante, final, cara. Que final emocionante. Só que ele... Eu tava com a barriga cheia de Fanta. E ele já tava entorpecido pelo poder da vodka. Na última bateria... O Bakunin. Exato. Na última bateria, cara, eu nem fiz questão de tomar a Fanta. Peguei o copo do Hi-Fi mesmo. É mesmo, cara. E começamos a virar. Aí o Matheus... Mas como você se preparou? Amarrando a fita no... Você não, Matheus, né? Matheus, exatamente. Aí no meio do copo dele, cara, ele não aguentou e vomitou. Aí isso ficou no meu currículo. Foi o dia que eu... Derrubou que eu venci o Rambo. Olha, isso ninguém tira do meu currículo. Matheus, desculpa a trapaça aí, agora você tá atrasado. Vou matar, Matheus. O melhor do cinema continua em setembro na Globo. Charles Bronson, 10 minutos para morrer. Jornada nas estrelas. Mas outro brucutu que nos encheu de macheza foi o finado Charles Bronson, né? Agora, não foram só os adolescentes que o Bronson inspirou no Brasil, não. No filme Fuga Audaciosa, o Charles Bronson pilota um helicóptero que resgata um detento dentro de uma prisão. E no Brasil, o famoso criminoso Escadinha fez uma fuga tão cinematográfica quanto essa, lá no presídio de Ilha Grande. Verdade, hein, cara? Você vê que maluco, cara? Esse presídio eu acho que foi fechado depois desse incidente, né? Ficava com medo de virar um heliponto lá. Vamos nos livrar disso. O ouvinte Wagner Silva atendeu ao nosso apelo lá no Facebook e nos enviou uma história dizendo que certa vez estava assistindo o programa do Gugu com a avó dele, que era evangélica, inclusive. E disse que a velha já estava até reclamando, dizendo para ele, né, que aquele programa não era obra de Deus, que ele deveria selecionar melhor o que ele assistia na TV. O que mas... não deixa de ser verdade. É verdade, sua avó acho que estava certa. Mas ele não queria parar de assistir, pois estavam anunciando a participação do brucutu Jean-Claude Van Damme. E não demorou muito pro abridor de espacate aparecer, né, numa cena surreal, Alexandre Moreira. Ele começou a dançar com a Gretchen. Lembro. Lembra lembro, disso? Lembro, muito bem. Só que no meio da dança, a rainha do bumbum começa a se esfregar tanto no nosso ator belga que o membro dele começa a manifestar alegria. Todo dia eu rezo agradecendo a Deus por ter visto isso. E ele não pode se controlar. E a calça dele ali foi aumentando. E o Gugu ficava apontando. Olha lá! Valendo! Queria que fosse comigo! E mostrando a barraca armada do Van Damme. Isso foi realmente sensacional e não tem como. Vamos botar um link no nosso site, dê uma sacada lá. Já a ouvinte Lisandra Albuquerque disse que o Brasil também fabricou os seus brucutus. Verdade, alguns. Um deles é o Marcos Pasquim, que acumula papéis de porradeiros com o peito de fora. Verdade. A Lisandra fala que na adolescência ela correu atrás de um cara, achando que era o Pasquim, mas quando chegou perto dele gritando e pedindo um autógrafo, não era o tal. E o cara que ela achou que era tava com uma mulher E a moça ficou também nervosa, assim, essa virou uma brucutua. Começou a dar umas bolsadas nela, assim, e tal. E quebrou até um óculos dela da marca da pimenta, vejam vocês. E ela ficou com hematoma no nariz. É, tinha as brucutuas. Lembrando a todos os ouvintes do Agente 86 para dar um curtir lá na nossa fanpage, no Facebook. Mande-nos e-mail, assim como o William Santos, lá de Recife, no Pernambuco, fez. É, mandando sugestões para o nosso Agente 86, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. A moça estava falando aí do óculos da pimenta. Você lembra? Uma vez você comprou o óculos com a marca da pimenta. Estava fazendo o maior estardalhaço, o maior comercial. Só que os óculos estavam pendurados ali na sua camisa. E quando você pegou para mostrar para a gente, faltava uma lente.